Man, I'm stinking inside. I think I'll go for a ride. Save me, 'cause if I get high, all your assets are mine. What I say went all the way into her head like a dagger of misery, the mystery broken and dead. Tuesday, stuck on a pin, and there's the rub in my eye. Over and over again, I see you saying goodbye. Where'd she go? I guess we'll never know. I got a feeling she won't be revealing the sadness that stirs in her soul. Velho colaborador de Nick Cave, e já uma referência incontornável da música da última da década, falamos claro de Barry Adamson. Seu último trabalho e excelente, excelente disco chama-se Back to the Cat, em destaque na abertura da Orelha Extra de hoje, Straight Till Sunrise. Estão então dadas as boas tardes, mais duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, este que é um canal auditivo suplementar na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Começamos com Barry Adamson, o último trabalho, como dissemos, Back to the Cat e Straight Till Sunrise, e vamos continuar com os noruegueses Andersana e Morten Olsen, assinam Moa. Estão dadas as boas-vindas a mais uma emissão de Orelha Extra com Fernando Cabrita, a terceira emissão desta que é a Segunda Vida, e começamos com Barry Adamson, e logo a seguir temos que pôr sempre o pauzinho na engrenagem. Os noruegueses Moa, o mais recente trabalho One Way Ticket to Candyland, o tema escutado foi Oh My God, It's Rave. E para continuar, temos aqui agora alinhado o californiano Alex Church, que chegou a liderar o Zerving de boa memória, pelo menos aqui por estes lados, numa também ela bela banda pop, esses tais Zerving. O novo projeto dele chama-se Sea Wolf. Here on the ground, I cannot hear a sound, just a strong and steady ring, getting louder as you sing. It may be true that I lied, I broke a promise that I tried, but my heart no longer beats, my blood makes black dirt under your feet. Black dirt will stain your feet, and when you walk, you'll leave black dirt in the street. Mm-hmm.

Dois temas para o projeto Sea Wolf, liderado pelo californiano Alex Church. É o último álbum que conhecemos, datado de 2007, chama-se Leaves in the River. Os dois temas foram eles, Black Dirt e também Your Wolf. Primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Não se esqueçam que playlists e podcasts, assim como mais qualquer coisa no nosso sítio, que fica em www.orelhaextra.com, podem escutar a Orelha Extra também via o streaming direto das rádios para onde vai para o ar, RUC, RUA e também Rádio Castrense. Vamos continuar, de seguida, com Amy Domingues, violoncelista que já atuou com, por exemplo, os Fugazi, também Bob Mould, Ted Leo ou mesmo Mary Timoney, que aqui neste disco do projeto de Miss Amy, Garland of Flowers, também participa em dois temas. O disco é datado também de 2007, andamos um bocadinho para trás agora, tanto com o Seawolf como com este projeto Garland of Flowers. Chama-se The Soundest Serum, fica aqui um tema, Sound of No Name. tipo de som que deve muito àquilo que Mary Timoney tem feito, não só na sua carreira agora a solo, como mesmo anteriormente com o seu projeto Alien. No caso, é o projeto Garland of Flowers, da responsabilidade da vilã solista Amin Domingues, e também com a participação da mesma Timoney neste álbum que se intitula The Soundest Serum. Ficou aqui um exemplo de nome Sounds of No Name. Thank you. mais recente aventura para o trio de Chicago Butchie Fuego, Rob Doran e Faye Davis Jeffers, em mais um disco pela Trio Jockey, que tem estado este ano 2008 em boa e excelente atividade. Falamos dos Peter Pat, o novo trabalho High Time, porque ficou de Cairo Shuffle. Primeira das 2 horas de Orelha Extra na RUC, Rua e também a Rádio Castrense. Já com o lugar cativo por aqui, desde há algum tempo a esta parte, os norte-americanos Blitz and Trapper é o novo longa duração e desta vez sai através da Sub Pop, chama-se Fur. Escutamos Gold for Bread, também Saturday Night, e vamos saltar para o title cut, Fur, Blitz and Trapper. Yeah, when I was only 17, I could hear the angels whispering. So I drove into the woods and wandered aimlessly about until I heard my mother shouting through the fog. It turned out to be the howling of a dog, or a wolf to be exact. The sound sent shivers down my back, but I was drawn into the pack, and before long they allowed me to join in and sing their song. So from the cliffs and higher still, yeah, we would gladly get our fill, howling endlessly and shrilly at the dawn. And I lost the taste for judging right from wrong, for my flesh had turned to fur, yeah, and my thoughts, they surely were turned to instinct and obedience to God. You can wear your fur like a river on fire, but you better be sure if you're making God a liar. I'm a rattlesnake, babe, I'm like fuel on a fire. So if you're gonna get made, don't be afraid of what you've learned. On the day that I turned 23, I was curled up underneath a dogwood tree, when suddenly a girl, her skin the color of a pearl, she wandered aimlessly, but she didn't seem to see. She was listening for the angels just like me. So I stood and looked about, I brushed the leaves off of my snout, and then I heard my mother shouting through the trees. You should have seen that girl go shaky at the knees. So I took her by the arm, we settled down upon a farm, and raised our children up as gently as you please. But now my fur has turned to skin, and I've been quickly ushered in to a world that I confess I do not know. But I still dream of running careless through the snow, through the howling winds that blow, across the ancient distant flow, that fill our bodies up like water till we know. And you can wear your fur like a river on fire, but you better be sure if you're making God a liar. I'm a rattlesnake, babe, I'm like fuel on a fire. So if you're gonna get made, don't be afraid of what you've learned. Esta última soa muito à la Bob Dylan, são os muito adorados por aqui, Blitz and Trapper, o último trabalho, Fur. Ouvimos Gold for Bread, Saturday Night e também Fur. Assim vai passando o tempo naquela que é a primeira das 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita. Não se esqueçam, playlist e também podcast em orelhaextra.com. Tipabu pababiru, tunkamani. Tipabu padu papiru, tunkamani. ti babu baba piru tungkamani ti babu padu papiru papa. Colute catanaye, fando um balfe, quando zairia, fando um balfe, Nigeria, fando um balfe, Mali, Maliba, fando um balfe. Uma dor la soma, que le niño a faco, como o jogo ne banata chama. Disseram, foi um belíssimo espetáculo, daqueles que perduram na memória por muito e muito tempo, o da africana Rokia Traoré, na última edição do Festival de Sines. Infelizmente não pudemos lá ter estado, porque rodou Rokia Traoré do seu último trabalho, Chamanché. O tema foi Tunka. Também já começam a surgir um pouco por todo o lado as inevitáveis listas de discos dos melhores do ano, e este ano não há lista que se preze se não conter um disquinho lançado pela editora Hydrahead, porque temos dado o necessário destaque desde há duas emissões para trás a discos dessa mesma casa. Foi o caso do Zarve Milk e também dos Pyramids, e hoje vai caber a sorte aos Torche. O álbum chama-se Mindertal Torche. Banging por aqui nos minutos anteriores com os Torche, o álbum último, Mindertal. Os temas rotados foram Piranha e também Speed of the Nail. Primeira das duas horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Universitária do Algarve e também na Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Podem escutar via o streaming direto de cada uma destas rádios em ruc.pt, rua.pt e radiocastrense.net. Vamos continuar agora com o rock and roll que nos chega de Itália. De lá já tínhamos conhecimento dos excelentes Mojo Medics, que mais emissão, menos emissão, ando a rodar por aqui com o novo trabalho e excelente, excelente disco. Desta vez são os também eles italianos TT Twisters Orchestra. Foi a TT Twisters Orchestra, a formação italiana e do único disco que deles conhecemos, Deluxe Lingerie Only, Please, que pelo som parece ter sido gravado ao vivo em estúdio. O tema escutado, Busy Body. Hello, from the House of Non-Representatives. Did you see how it done? Orelha Extra, spreading the gospel around here. It's all I know. Finais dos primeiros 60 minutos de Orelha Extra com o duo Mary Pearson e Rob Barber, são os nova-iorquinos High Places, a nós fazem-nos lembrar muito, muito o projeto da holandesa Elisabeth Essling, e que na altura, há uns anos atrás, assinava como Solex, inesquecíveis Solex, porque herdou High Places do álbum homónimo The Tree With the Lights in It, e temos tempo ainda para escutar a senhora Jenny Eisen, da banda de São Francisco, Erase Errata, mas agora em carreira a solo, Jenny Eisen no disco High Love, Bring Back Heart. Jenny Eisen de Erase Errata em carreira solo neste High Love. O tema escutado foi Bring Back Heart, e vamos terminar a primeira parte da Orelha Extra com David Berman e os Silver Jews. É o mais recente trabalho, Lookout Mountain, Lookout Sea, Suffering Jackbox. Seconds turn these minutes into hours of the day, while these doubles drive the dollars and the light of day away. Suffering jukebox, such a sad machine. You're all filled up.

Arranque para a segunda e última parte de Orelha Extra com Fernando Cabrita, um canal auditivo suplementar também em orelhaextra.com e no Bom Velho Éter em RUC, na Rádio Universidade de Coimbra, mais propriamente também a Rádio Universitária do Algarve e Rádio Castrense no Baixo Alentejo. Começamos com a velha amiga de Jens Lekman, também ela sueca, Frida Yvonen, é o seu o segundo trabalho, editado pela Secretly Canadian, chama-se Silence is Wild, e ficou aqui o tema abertura, Dirty Dancing, e vamos continuar para a frente, agora com o quarteto londrino Delta Saxophone Quartet. Thank you. O disco é bastante elucidativo, Dedicated to You, But You Weren't Listening, The Music of Soft Machine, e é precisamente isso, o quarteto londrino Delta Saxophone Quartet, a recriar a música dos míticos Soft Machine no disco referido. O tema por aqui rodado na orelha extra foi Facelift. Oh my gosh. Orelha extra. Vemos com os ouvidos. Mouthing cue, block my eye of the projeto de Joel Thibodeau, natural da Alemanha, mas residente norte-americano desde a sua adolescência, os Death Vessel. O último disco e lançamento pela editora de Seattle, Nothing is Precious Enough for Us. A editora de Seattle, claro, é obviamente a Sub Pop. Ficou o tema Block My Eye e continuamos tão bem com os apresentados no sábado passado, The Estranged. Mais um tema retirado do álbum estreia para os norte-americanos The Estranged, chama-se Static Thoughts, saiu na Third Nap, o tema foi ele, Image of More, e de regresso com dois álbuns este 2008, tivemos o projeto de Boston, a dupla Brian Viglione e Amanda Palmer, são claro os Dresden Dolls. Depois de Yes Virginia surge a compilação No Virginia, que vamos escutar com The Mouse and the Model, um já velho tema nosso conhecido de Dresden Dolls. Counting, yeah. starts like your family and ends in your bed. It's shackled and tired when you could have let your guard down, your dress up. You must be upset. Get up and say you do. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Christian Punk Cabaret, como eles intitulam a sua música, Dresden Dolls, do último trabalho editado, a compilação No Virginia, de Mouse and the Model, e também uma banda e um disco que tem estado a provocar um buzz um pouco por todo o lado, School of Seven Bells. Um ex-Secret Machines, Ben Curtis, com as irmãs gêmeas Cláudia e Alexandra Deheza, que estiveram no Zone Air Library e formam agora o School of Seven Bells. O álbum estreia chama-se Albinisms e o tema que rodou aqui na Orelha Extra, Face to Face on High Places. 2 horas de Orelha Extra no ar ao sábado à tarde e também à noite na Rádio Castrense, Rádio Universitária do Algarve e Rádio Universidade de Coimbra. We bring you this special radio television broadcast in order to give you the very latest information on an amazing phenomenon. Orelha Extra, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens, calling all aliens. What galaxy are you from? We are the future. We're the advanced alien race. What do you expect? Let me answer my call. Are you ready now? Yeah, that's all off. What DJ he said? Where we are right now, there's a police siren going on perfectly in the background. We're in Wildass. It's called Limehouse because we've been around here for years since we were little nippers running around doing water fights. Where we are right now, there's a police siren going on perfectly in the background. We're in Wildass. It's called Limehouse because we've been around here for years since we were little nippers running around doing water fights. Let me answer my call. Where we are right now, there's a police siren going on perfectly in the background. We're in Wildass. It's called Limehouse because we've been around here for years since we were little nippers running around doing water fights. Let me answer my call. This is called Wildass. It used to be called Limehouse, but because things are so wild around here, it has to be called Wildass. Not really. W-I-L-E. Wildass. Yeah. You're all sitting next to me. But pizza men are not allowed to come around here. The police are not sure. They come around 6 o'clock. Years since we were little nippers running around doing water fights. it for years since we were little nippers running around doing water fights. You better die. Let me on to my crew. Let me on to my crew. Orelha Extra com Fernando Gabrita e principalmente com o do Martin Clark e Dan Frampton. O primeiro é conhecido por ser o expert do dubstep no site Pitchfork. Chamam-se Dusk and Blackdown. É o primeiro álbum de título Margins Music. O tema Darker Than East e de seguida também para o longa duração estreia para uma banda de Minneapolis cuja produção do disco esteve a cargo de Martin Dosh, ele que é artista da Anticon e costuma acompanhar também Andrew Bird nas atuações ao vivo. Chamam-se Dark, Dark, Dark. O álbum leva o nome The Snow Magic. On your final day, did you think of me? And did I get the benefit of the doubt on my dying day? I will change my ways. Yeah, I'll stop this wandering around, dear. I will stop all this wandering around. I heard you were gone, heard that you loved her, to get some sleep would suit me best. But I'm no more to grieve for you. But it's easier said than done, I say, cause your goddamn ghost will make me run all day. And I can't keep away from you. There's no more point in calling upon you, 'cause those old numbers, they don't reach that place that you've gone. And you never left no new one. That same old way since you have moved along. When the hair stands up on the back of my neck, it's a goddamn ghost, and that's what I suspect. No, I can't keep away from you. And on your phantom ways, you can walk the wall. That I do wrong. No, I can't keep away from you. did I get the benefit? The benefit of the doubt. I can't keep away from you. I'm no more to grieve for you. And I can't keep away from you. My slumber, I couldn't believe my eyes. When I awoke from my sleep, the clouds had fallen from the sky. When I awoke from my slumber, I could not believe my eyes. When I awoke from my sleep, the clouds had fallen I'm disco estreia para estes Dark, Dark, Dark, chama-se The Snow Magic. Por aqui ficou dois exemplos, Benefit of the Doubt e a Cloud Story. Orelha Extra com Fernando Cabrita na Rádio Universitária do Algarve, Rádio Universidade de Coimbra e também na Rádio Castrense, na primeira a partir das 19 horas, na segunda a partir do meio-dia e na Rádio Castrense um pouco mais tarde, a partir das 21 horas. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. You were born on a black day, shot through with starlight. And all the angels singing, you just about got it right. Cut through with silver. Goodness and heaven know, don't know where we're going, darling. Baby, never should. final de mais duas horas de Orelha Extra, canal auditivo suplementar com Fernando Cabrita. Para trás ficou Jason Pierce e, claro, os seus Spiritualized. Último trabalho, Songs in Accident and Emergency, o tema excelente, diga-se Soul on Fire. E vamos terminar com G.B. Townshend e Brad Hargett, o núcleo principal dos Crystal Stills, mas contando agora também com a ajuda de Frankie Rose das Vivian Girls. O álbum é estreia, tem como título A Light of Night, e vamos ouvir o tema que o inicia, de Dazzle. Não se esqueçam que playlist e podcast podem encontrá-los em orelhaextra.com. Por nós está tudo dito hoje, o regresso fica marcado como naturalmente para o próximo sábado. Até lá, tchau.